tem uma irmã de 5 anos, de 6 anos. Fico pensando se eu morrer assim, mano. Minha irmãzinha vai ficar como? Triste. Já vou ficar no lucro se passar de 18. Depois que escurece, o bagulho é doido. O mesmo dinheiro que salva também mata. Já vem com bode na cara de roupa que fica na esquina esperando você chegar. Se passar de 18, depois que escurece, o bagulho é doido. O mesmo dinheiro que salva também mata. Já vem com bode na cara de roupa que fica na esquina esperando você. Se passar de 18, o bagulho é doido. Minha mãe já tem 3 filhos mortos. 3 filhos falecidos. Se passar de 18, depois que escurece, o bagulho é doido. O barato é louco, a adrenalina é pura. Terror, esperando você. Filha na favela é maluca. Além da vontade de se matar, além da vontade de sumir. A vida eu fico se perguntando por causa que eu entrei na boca. Realidade da vida que o bagulho é doido. Realidade da favela que o bagulho é doido. Se passar de 18, se passar de 18, se passar de 18.